autorizado, táxi reporte para cruzamento da 17. Cruzamento da 1735, pós-táxi via Quebec, Mike, na Lima, chame controle, chame solo, frequência 12219. Salvador, Azul 4207, bom dia. Azul 4207, continua sua aproximação, cheque trem de pouso, reporte passando externo. Reportará 4207. Juliette Bravo deu autorizado o ingresso do pátio principal para o pátio 3. Externo Baixado Travado, Azul 4207. Azul 4207, tráfego avistado, autorizado pouso fiscal no zero, vento no 20 graus com 10 nós. Lembre pouso, Azul 4207. pelo Quebec Air, informação é a Mike, ajuste para 0-4. Informe a rádio de áudio saída. 7 minutinhos para 4. Voo 260. 260, informação Mike, ajuste 0-4, abate para copo número 2. Prossiga, tanto 3895. 95, eu tenho uma ficha ainda aqui no sistema. A chegar a ficha aqui, eu colho que o senhor faz o copo do seu. Estou em Salvador, bom dia, o F5728 estabilizado, não, não, zero. F5728, continua essa aproximação, cheque de pouso, reporte passando o marcador externo. Portarão externo. Pelo Quebec Terra, pronto para quatro? Pelo Quebec Terra, autorizado Maraú, nível 040, decoda no 7, primeira curva direita, feitura da saída Coral, controle 120.8. Responde 5565, o Kilo Quebec Terra. Salva Salvador, boa tarde. Bom dia, azul 4207, livrando a pessoa. Azul 4207, cuidado Alfa, chamando a Juliette. Alfa vai chamar a Juliette, do 4207. E o Quebec já corrigindo o transponder 0123. Fizeram 2 a bola, vamos no pátio. O que o Quebec já para o acionamento táxi, torre 1, 1 2 3 6 2, ajuste 1-0-4. Gol 1-2-0, pronto para cópia. Gol 1-2-0, autorizado Recife, nível de voo 390. Decoda 1-0, primeira curva à esquerda, terceira da saída Fuca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle plano 1-2-0-8, acionando o transponder 5563. Gol 1-2-0. Autorizado então, nível 390. Saída Sena Fuca, transição Caju, decoda 1-0, curva esquerda. Via o Cruz 58, o controle 3120-8, transponde 5563. Bom, 260, contagiamento, qual é o seu ponto para pushback e acionamento? Camará. O Juliette Bravo Delta, para o 04. Juliette Bravo Delta, autorizado Aracaju, número 090, recorda 107, primeira curva esquerda. Fechou da saída Conde, via Golf 677. Controle para mim 1-2-0-8, acione no transponder 0172, Juliette Bravo Delta. Sim, Juliette Bravo Delta, você tem mais correto, aguarde um minutinho para a coordenação do transponder, ok? Juliette Bravo Delta, eu sono no transponder 0275. Juliette Bravo Delta, poderia me enviar 108 para o acionamento do táxi. Tio Azul, 4207, utilizado no ingresso principal, portão 03. Usado no ingresso principal, portão 03, Azul. No solo 09, Livrão 219. Rapaz. Mantenha a posição. Observador, bom dia. 270, sinal vai ser travado. Todo 270, continua sua aproximação, aguarde a pista livre. Guarda a pista livre, 270. Vento no 30 graus com 09 nós. Autorizado pouso pista 10, que negar 10, 13. Vento autorizado pouso pista 10, 10, 70. Salve, bom dia, Web 5728, Livrão no escudo. Web 5728, autorizado Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 5728. Quebec Sierra, autorizado decolagem de pista no 7, vento no 30 graus com 1 no 0 nós. O Quebec Sierra tem como iniciar de imediato? No 270, no solo 12, em fixo pela direita, chame solo 1219. 219, agora 270. Salvador, boa dia, gol 1732, estabilizado, meia pro Gol 1738, continua sua aproximação, aguarde pista livre. Informação de tráfego, um Bravo November 2 Papá se afastando para o litoral sul, não vai interferir com seu pouso. Gol 1270, bom dia, autorizado táxi de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, gol 1270. Pós da 1-0-13, baixar travado, 7-3. Do QPXA, veio colado ao 1-3, o controle 1-2-0-8. 2-0-8, QPXA, obrigado. 4 a bordo, Salvador, confirma autonomia, 4 horas. Bravo Delta, autorizado táxi, aporte para ingresso no pátio principal. Juliette Bravo Delta, autorizado ingresso pátio principal, após Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1, 1-8-1-6-2, ajuste 1-0 no 3. No 738, no solo 1 no meio, ele vem pela direita, chama o solo 1219. 219, 1-7-3-2. Solo Salvador, 1-7-3-2. Sim? 1-7-3-2, Cidrano. 1-7-3-2, autorizado Alfa, chamante a Juliette. Alfa, a Juliette, 1-7-3-2. Voo 1270, autorizado ingresso pátio principal, portão 04. Pátio 04, 1270. Autorizado decolagem de pista 10, vento no 40 graus com 10 nós. Controle Salvador, bom dia, é o Azul 4060. Salvador, Azul 4060. Voo 738, autorizado ingresso parte principal, portão 05. 05, voo 1732. Jet Bravo Delta, decolado 18. Chame controle de frequência no 208. 1208, vai chamar Bravo Delta, obrigado, tenha uma boa tarde. Solo. Gol 1260 no gate 8 para pushback acionamento. Gol 1260 pushback acionamento para o táxi. Uhum. Salvador, azul 4060. Controle Salvador, azul 4060. Salvador, azul 4060, bom dia. Salvador, azul 4060, bom dia. Salvador, o gol 1260, para o táxi, tocando Salvador, 2 horas 58, 181 na bota. E agora? 181. O gol 1260, está autorizado táxi via Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, edição meia dúzia, ajuste padrão. Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0, 18, meia dúzia. Então 3895, tá pronto pra cobra? Então 3895, utilizado Guarulhos, nível de voo 340, decola 1-0, primeira curva à direita, perfil da César Tael, Leda, após Leda Hildes, onde recebe tanto Zulu 44, após utilizado conforme rota. Controle operando em 120, decimal 8, achando o transponder 5001, então 3895. Então 3895, TG Metro Correto, transforma para pushback e acionamento. 260, autorizado ali em decolar, pista 10, vento no 40 graus com 099. Decolagem 4207, mais correto, ajuste no 03, pronto para cópia. Azul 4207, cruzado Rio de Janeiro, nível de voo 380, decolado 10, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda, Roger da Bridge, 17F, Zulu no 0. Após cruzado conforme rota apresentada no plano. Controle operando em 120, decimal 8, acionando no transponder 5566, azul 4207. Azul 4207, protegimento correto, reforço para pushback, acionamento.